Amanheceu, rotina sempre a mesma. Vixe Maria, meu Deus, mais um dia de tristeza. Descer pro pátio, se encontrar com a rapaziada, trocar ideia, um futebol, um leque de quebrada. Mais uma vez, vamos enfrentar o nosso dilema, garantir nossas vidas dentro desse sistema. Cansado de ver tantas mortes, tantas covardias, que rola no banho de sol quase todos os dias. Depois de tanto tempo vivendo neste lugar, longe de todos e de tudo, eu passo o dia a pensar, imaginando como está o mundo lá fora, sonhando com a liberdade. Esta é a melhor forma de tirar a cadeia sem arrumar catimba. Aqui dentro o bicho pega, véi, vê se se liga. Vacilão só se fode, não sabe respeitar as leis. As leis da cadeia é simples, eu sempre respeitei. Tem que andar esperto, agindo sempre correto. Não dar entrada pra ninguém, senão vai ter um fim certo. Vai embora só que dentro de um caixão de lata. Bate um, dois, três, cheio de psicopata. Cabra de PA estarado, aqui sofre e morre. Se botou alguém na mão, aí o sangue escorre pelo esgoto e não vai adiantar. Desse lado do muro não adianta gritar. O tempo passa e você não vê. Aqui nesse lugar você só tem a perder. Envelhece sem conhecer o gosto da liberdade. Desse lado do muro não queira ver a verdade. Essa é a vida, ré, vida na prisão. Se marca, morre, morre meu irmão. Essa é a vida, ré, vida na prisão. Se marca, morre, morre meu irmão. Essa é a vida, ré, vida na prisão. Se marca, morre, morre meu irmão. Essa é a vida, ré, vida na prisão. Se marca, morre, morre meu irmão. O dia estava sinistro, o tempo cabuloso. Eram 7 da manhã, vários manos dispostos a ganhar a liberdade a qualquer preço. Puxam o bonde logo cedo, eram 11 presos. Eu vejo eles agitados, eles estão armando, tudo já preparado, ouço a sirene tocando. Os presos começam a gritar, atiram pedras na guarita. Pegas lançadas no muro, missão suicida. Dessa vez aquele mano teve muita sorte, ganhou sua liberdade desafiando a morte. De 11 detentos apenas um foi embora, 9 escaparam com vida e outro morreu na hora. Pendurado na tela, 2 metros da liberdade, os outros nunca desistem, do outro dia quem sabe. Deus há de abençoar, pode crer, mano, véi. Pode crer, mano, um dia nós vamos lá, cê. É, com certeza. Acerto de conta tem quase a toda hora. O tempo fechar no pátio, se ligue, não dê as costas. Tem muito mano, sangue bom e uma pá de traíra só esperando um vacilo pra tirar sua vida. Fim de semana chegou, a alegria geral. Rever a minha família, a minha dona e tal. Trocar ideia com os irmãos da minha quebrada. Relembrar dos velhos tempos, não pega nada. Muitas lembranças eu tenho do Prebar Curtição. Altas donas gostosas, tubo de ideia na mão. Esquina dia e noite sempre estava na alta. Tempo rolando na norte é o que nunca falta. Acabou a visita, infelizmente. Dou um beijo na minha mãe, o meu coração sente a mesma dor que ela sente dentro do seu peito. Por viver encarcerado, será que isso é direito? Tantas pessoas lá fora sofrem por você, e você aqui dentro sem nada poder fazer. Se liga aí, irmão, depois que vim pra cá, véi, é mal. Essa é a vida, ré, vida na prisão. Se marca, morre, morre meu irmão. Essa é a vida, ré, vida na prisão. Se marca, morre, morre meu irmão. Essa é a vida, ré, vida na prisão. Se marca, morre, morre meu irmão. Essa é a vida, ré, vida na prisão. Se marca, morre, morre meu irmão. Desigualdade e miséria eu vejo em cada canto. Abandono, tristeza, negue sentado nos bancos, tomando só, trocando ideia de vários locais. Então se liga, meu irmão, não seja um a mais. A viver nesse lugar onde o demônio não é nada. Aqui dentro várias vidas já foram tiradas. Março de 98, me recorda agora. Rebelião iniciada, eram 12 horas. Homem de preto invade o pátio, já entram quebrando. Cachorros assassinos, bombas de gás estourando. chorando. Vários manos espancados, sangue lá pro chão. Dizem que é tiro de borracha, chumbo rolimão. Dentes no chão, pernas e braços quebrados, até o mano Mark. Dessa vez foi baleado, caiu no chão, com a perna sangrando. Me diz aí onde é que está os direitos humanos. Essa é a vida, véi, vida na prisão. Se existe um inferno, seja bem-vindo então. Paputão, lugar macabro, muitos já se foram. Com o corpo retalhado, outros ficaram loucos. Infelizmente essa é a realidade que se passa nos presídios de todo o Brasil. Desigualdade, muita falta de atenção. Cadeias superlotadas, qual será a solução? Enquanto isso a rotina segue a mesma. Vixe Maria, meu Deus, mais um dia de tristeza. Mais uma vez vamos enfrentar o nosso dilema. Garante nossas vidas dentro desse sistema. Essa é a vida, ré, vida na prisão. Se marcar, morre, morre meu irmão. Essa é a vida.